Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia Antena Web. São 11 horas, 11, 13 minutos, aliás. Sejam bem-vindos a esta edição do nosso Bom Dia Antena Web, que desde já terá... hoje sim, garantidamente, porque ela já cá está, terá aqui dos astros, aqui na nossa emissão do Bom Dia Antena Web. Pois é, é isto mesmo, terça-feira, dia 10... de maio de 2016. E o ouvinte, como é que está? Tudo bem consigo? Vamos lá então nesta edição do Bom Dia Antena Web, agora para iniciar com duas músicas francesas e Alex. A la verse à la droite de Karen Cheryl e também música Aimé já da cantora belga Lara Fabian. E assim iniciamos a edição de hoje do nosso Bom Dia Antena Web. Agora sim, Karen Cheryl com A l'envers, à la droite. Isso é que isso acontece. Vamos lá! Nombreuses lettres capitales. Tout jamais tu ne comprendras. J'ai appris à travers ces larmes qu'il faut en aimer mieux que ça. Que les mensonges sont comme des lames qui tranchent et je n'y coupe pas. Ouvintes, depois deste tema de Lara Fabian, chama-se Aimé de Já. E temos mais dois temas antes de passarmos às nossas rubricas. Ou melhor, vamos já, por força das circunstâncias, à nossa sequência de quatro temas e depois sim então com as rubricas até ao final. Vamos lá então ficar com quatro musiquinhas românticas ou mais calmas, como queiram. Sasha, If You Believe, é a música que iniciamos agora. Ouvimos também nesta edição My Love Is Your Love, de Whitney Houston, por exemplo. Depois The Road, Head Miles Unknown, and Miles Unknown, assim está correto. Música dos City to City. E depois If I Let You Go, dos Westlife. Foi o primeiro êxito dos Westlife. É assim que seguimos nesta edição. Depois sim então as rubricas do nosso programa, que dá para o nome de Bom Dia Antena Web. Até já! Cannot wait to be the man

living with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. Somos Antena Web. Give away a promise. it's paved with miles of the unknown. Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Take life. Ouvintes, depois deste momento musical que acabou com o tema dos Westlife, If I Let You Go, antes também City is a City, The Road is a Miles Unknown, também antes ainda a música que ouvimos de Whitney Houston, My Love is Your Love, e Sasha com If You Believe. Agora vamos ficar com a rubrica Minuto Saúde, que é uma rubrica do João Marques, que tem a colaboração da Ordem dos Médicos. Pois é, uma rubrica que vamos passar a ouvir já de seguida aqui no nosso programa, que dá pelo nome de Bom Dia Antena Web. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde fala com a doutora Sónia Coelho, médica dermatologista. Sim, a pele mais escura e negra também precisa de protetor solar. Naturalmente que a pele mais escura tem mais melanócitos, que são aquelas células que produzem a melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele. E isto foi feito porque precisamente os seres humanos que viviam em locais como a África precisavam de estar mais protegidos porque os índices de radiação ultravioleta eram muito maiores. Mas não precisam de uma proteção solar tão forte, não precisam de filtros com uma proteção de 50, mas nós recomendamos sempre a todas as pessoas a utilização de protetor solar precisamente porque é sempre uma mais-valia. Portanto, as peles mais escuras também devem utilizar, mas não precisam de usar filtros tão elevados porque têm uma proteção natural, mas recomendamos na mesma. Acompanhe este e outros conteúdos em minutosaude.pt. Já de volta, agora para ouvir músicas de Gabri Ponte com Sophie del Carmen e com Pitbull, Beat on My Drum, e também a música de Melody, Soy una Rumbera. Vamos à música! I feel like you know what to do behind closed doors. I feel like you know exactly what to do to me. What to do to me? I wanna drive you crazy, baby, please just let me. Please just let me. Cause you're so damn sexy. You're so sexy. Mi cuerpo me tiembla al verte a ti. Y tus ojos me encuentran a mí. Me ven bailar. Disney sin Orlando. Is he the best? Pound for pound, flesh for flesh, seguro que eres. I got bread but no bowling. I leave him wet like New Orleans. So play with it, baby. I got them in line like a new pair of J's with it, baby. You think she's cute? It's alright, I ain't jealous, I'm okay with it, baby. I feel like you know what to do behind closed doors. I feel like you know exactly what to do to me. What to do to me? I wanna drive you crazy, baby. Please just let me. Please just let me. Cause you're so damn sexy. You're so sexy. Yeah.

Pois é, depois deste tema que acabamos de ouvir, do Melody, chama-se Soy Una Rumbera. Eu estava aqui a ver, está um perfumezinho no ar lá fora, que é um espetáculo. É verdade, o tempo hoje está um bocadinho melhor, sim senhor. Pois bem, ouvintes, vamos então agora à primeira parte aqui dos astros, os quatro primeiros signos, e já cá estamos então estes, sim, estes signos. Depois vamos ficar com Blue Velvet de Bobby Vinton e também música de Paul Anka, You Are My Destiny. São as próximas duas que vamos ouvir, mas antes temos com a Jenny de Paula, a Guia dos Astros. Horóscopo do dia, na voz de Jenny de Paula, Guia dos Astros. Olá, bom dia! Confira agora previsões para esta terça-feira. Guia dos Astros fala para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, planeje projetos alternativos para sua vida profissional. Uma coisa que você dava como certo pode lhe surpreender negativamente. O importante é não perder a calma. Na sua relação, tudo vai passar. E olha, o momento é positivo, viu? Então aproveite esse momento para amar. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, uma surpresa poderá provocar mudanças no trabalho. Confie no seu potencial para aproveitar as novas oportunidades que porventura apareçam. No amor, seu par está pedindo mais atenção de sua parte. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, há certa tensão envolvendo o ambiente doméstico e suas relações familiares. Cuidado com atitudes impulsivas e repetitivas no trabalho. No amor, é conveniente não nutrir grandes expectativas a dois. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, suas emoções estão à flor da pele por causa da lua em escorpião. A fase é positiva, já que novos valores começam a reorientar a sua vida profissional, o que favorece novos projetos. No amor, para que a sua relação seja positiva, exponha suas dúvidas. É isso aí, pessoal. Só mais um pouquinho e a gente já tá voltando com Leão, Virgem, Libra e Escorpião, Guia dos Astros. Guia dos Astros com Jane de Paula. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. Heart they'll always kiss and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. Tema este que acabamos de escutar aqui na nossa Rádio Antena Web, no nosso Bom Dia Antena Web. E já aí vem a segunda parte da Guia dos Astros com a Jane de Paula. De volta à Guia dos Astros, fala agora para Leão. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, no trabalho os conflitos podem surgir, por isso mantenha calma diante dos desafios e opte pelo isolamento, a fim de se regenerar emocionalmente. Você precisa ser mais ousado com o seu par. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, os exercícios físicos e uma boa alimentação vão lhe ajudar a manter pelo menos um pouco de qualidade de vida. No trabalho, podem pintar novas conquistas muito bacana. Evite cenas de ciúme e não fique se lamentando pelos cantos. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, no trabalho a possibilidade de ser colocada à prova e poderá se sair muito bem se mantiver focada. Não tenha medo de tomar decisões. Cuidado com novos casos, principalmente se essas aventuras envolverem pessoas comprometidas. No amor, faça crescer a relação com mais paixão. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, seus maiores desafios hoje você enfrenta no setor profissional e nos seus relacionamentos familiares. Se envolva mais com o trabalho e lembre-se que, quanto mais discreto for, menos problema vai enfrentar. No amor, invista na sua sexualidade e seus sentimentos. É isso aí, pessoal. Aguenta só mais um pouquinho e a gente fecha. Guia dos Astros fala para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Voltamos já. Guia dos Astros com Jane de Paula. Pois é, também canto, também canto. Bom, e por falar em cantar, temos agora mais dois temas aqui. Que tem muito que se lhe diga. Tem. Bem, pelo menos gosto muitíssimo dos dois. Pedro Barroso, com uma música, na minha opinião, lindíssima, chamada Companheira. É uma música que eu gosto bastante. Acho que ela é daquelas músicas muito profundas e que é sempre bom ouvirmos e prestarmos atenção. Logo depois, Sete Mares, dos Sétima Legião. Vamos então à música, volto dentro de instantes com mais rubricas. Até já! Minha boca em tua fronte, toquei-te a pé, como se fosses harpa. Escorreguei em teu ventre como vento, e atravessei-te a mim, como se fosse farpa. Deixei crescer uma vontade de vagar, deixei crescer no peito infinito. Do desejo, e em cada beijo abafei um grito. Quando desfaro o livro velho da memória, sinto que o tempo passando à tua beira é um espaço bom que há na minha história. E foi bonito ter dito companheira. Inventei mil paisagens no teu peito, rebentei de loucura e fantasia. Quando me olhavas devagar com esse jeito, eu descobri tanta coisa que não via. Havia em ti uma forma grande de incerteza, que conseguias converter em alegria. Havia em ti um mar salgado de beleza, que me faz sentir saudades em cada dia. Quando desfolho o livro velho da memória, sinto que o tempo passado à tua beira é um espaço bom que há na minha história. E foi bonito ter dito companheira.

saúde é colcha estendida, ao pé de água superior, a esperança é a nossa vida, a terra é mãe criadora. O astro formoso e cheio não se demuda de cor, o vento é o nosso recreio e o mar é o nosso amor. Senhora, Deus é o sol superior, a terra é mãe criadora e o mar é o nosso amor. A lua é Nossa Senhora, Deus é o sol superior, a terra é mãe criadora e o mar é o nosso amor. Já de volta, ouvintes, depois destes temas, vamos agora à última parte daqui dos astros de... com a Jane de Paula, conhecer os últimos três signos do zodíaco. Alô, ouvinte, confira agora, dia dos astros. Opa, já estamos de volta, Aninha, falando pra você de Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, situações inusitadas exigem de você decisões rápidas hoje. Algo que você acreditava vem por água abaixo, trazendo à tona o pessimismo. Então, aproveite o dia para refletir. A sua relação anda lhe oferecendo emoções diferentes. Então, é bom ter cuidado. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, o grande desafio hoje é dar mais atenção aos sinais de fragilidade orgânica que podem se manifestar com intensidade. No trabalho, é conveniente adotar uma postura mais participativa. No amor, já está mais do que na hora de rever os seus sentimentos. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, a cantora Sandy também é do signo de Aquário. Evite gastos exagerados e não duvide dos seus talentos e habilidades para dar a volta por cima no trabalho. No amor, deixe a sua sensibilidade aflorar e terá bons momentos a dois. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, mantenha o seu entusiasmo no trabalho para alcançar os seus objetivos mais imediatos. Você está com todas as ferramentas para superar as dificuldades. No amor, cuide melhor da sua vida afetiva. Ok, pessoal, Guia dos Astros volta amanhã logo cedo, aqui na Melhor. Bye! Guia dos Astros com Jane de Paula. Agora, nesta edição, vamos ter Eu Sou Dor com Nani Cherry, música chama 7 Seconds, logo depois Enigma com Return to Innocence. Ainda para ver também Oh Baby, música de Eric Donaldson. É a música que vamos ver logo depois. E depois vamos ficar com a música No Woman, No Cry. A música que vamos ouvir pertence a Bob Marley. Aliás, eu estava aqui a ver, a música anterior do Eric Donaldson não se chama Baby Oh Baby, mas sim Cherry Oh Baby. Logo depois, sim, então, a música de Bob Marley chamada No Woman, No Cry, versão ao vivo. Vamos à música daqui a pouco, quando voltar. Antes das despedidas, temos a rubrica Poetas com o Luís Gaspar. Até já! Alô? We'll be right back. está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Me to do. No longer be De volta, ouvintes, depois deste momento musical, que tem então a ver com este grande êxito de 1975, No Woman, No Cry. A música pertence a Bob Marley e aos The Wailers, que era a banda que detinha na altura, ou seja, que fazia realmente os êxitos. Bob Marley não atuava sozinho, pelo menos durante algum tempo na carreira. Não atuava sozinho. Bom, vamos. Também ficamos antes com Eric Donaldson. E claro, com este seu Cherry O Baby. E também antes ficamos com Enigma, Return to Innocence. Bem como Nené Cherry. E o congolês. O senegalês, aliás, Yo Son Dor, com a música 7 Seconds. Eles foram os artistas desta deste princípio de tarde, final de manhã, de terça-feira, dia 10 de maio de 2016. E agora temos a nossa rubrica Poetas. Estamos quase no final da nossa emissão, mas temos ainda então a rubrica a rubrica Poetas com o Luís Gaspar, que nos trará hoje mais um poema. E vamos ter então nesta edição, mais será neste caso a última rubrica. Hoje não temos, aliás, até vamos ter, porque realmente ainda temos tempo, por isso ainda vamos ter aqui mais duas rubricas antes da rubrica Poetas. E estou-me a referir, no caso específico, à rubrica Ecrã Digital, que é a rubrica produzida pela Alternativa Rádio e que traz aos nossos ouvintes ideias e notícias sobre informática e, como dizem, estas máquinas que ligam humanos. É uma rubrica muito interessante que eu convido vivamente à escuta. Vamos então ficar com a Ecrã Digital, depois vamos ficar com as soluções práticas e então depois aí sim vamos ter o nosso Luís Gaspar com a rubrica Poetas. Para já, vamos então ficar com o Ecrã Digital e voltamos então a encontrar-nos daqui alguns instantes. Até já! Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Smart TVs da Samsung ouvem tudo. Até demais. Há muito que a internet das coisas chegou às televisões e a tendência dita que em breve se espalhará um pouco por todo o tipo de objetos. No entanto, se as vantagens parecem ser muitas, os perigos também espreitam, também podem existir e muitos utilizadores poderão não estar atentos a isto. Duas empresas alertaram para o facto de a política de privacidade das Smart TVs da Samsung incluir o direito de captar, utilizar, partilhar e armazenar informações através da televisão e, mais concretamente, do sistema de reconhecimento de voz. Estas informações são utilizadas não só para melhorar a experiência do utilizador ao fazer sugestões mais corretas, mas também permite a distribuição dos dados a terceiros. Aqui está o perigo. Na política de privacidade, a Samsung explica que alguns comandos de voz poderão ser transmitidos a um serviço operado por terceiros que converte o discurso em texto ou no suporte necessário. Ainda no mesmo texto, a própria empresa alerta para o facto de que, se o utilizador disser informações pessoais ou consideradas sensíveis, estas também serão captadas entre as restantes e transmitidas. A única forma de combater este problema é, de facto, desligar a opção de recolha de dados através do reconhecimento da voz no menu Smart TV. Mas ao desligar esta opção, todo o serviço de reconhecimento de voz será desativado. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. E agora temos a rubrica Poetas. O poema de hoje que vamos ouvir chama-se Beijemo-nos Apenas. É de António Boto, que já falamos aqui uma vez. Não, beijemo-nos apenas nesta agonia da tarde. Guarda para um momento melhor teu viril corpo trigueiro. O meu desejo não arde. E a convivência contigo modificou-me. Sou outro. A névoa da noite cai. Já mal distingo a cor fulva dos teus cabelos. És lindo. A morte devia ser uma vaga fantasia. Dá-me o teu braço. Não ponhas esse desmaio na voz. Sim, beijemo-nos apenas. Que mais precisamos nós? Pronto, auditório, chegamos ao final do nosso programa. A todos o meu obrigado pela vossa participação, pela vossa presença. O programa Bom Dia Internet vai ficar por aqui, mas regressa amanhã, às 10 horas, assim espero. E, claro, como sempre, então, com estas rubricas, Guia dos Astros, Aquele Digital, e eu espero que amanhã possamos ter, então, as soluções práticas. Enfim, vai ser assim até ao final desta semana. Vamos então ficar com os últimos dois temas desta edição. E são eles, e por esta ordem, Gregory Porter com Hey Laura e depois Graffiti Project com Aline. Assim finalizamos esta edição do nosso Bom Dia Antena Web. A todos um forte abraço. Até amanhã, às 10. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. Really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Had to ring your doorbell so late, but there's something bothering me. All night long, I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me, and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me.